um corpo estirado no asfalto. Mundo cruel, insensato, malvado, não deu um passo, maldade, senão é sete palmos. Ser humanos, desumanos, que por muito pouco destrói sua vida, desperta a revolta, é foda. Maluco pira, tem pedra, cocaína, rupinol, êxtase, afetaminas. Experimenta, confira, pira, pira, destrua sua vida. Aprisionado, esquecido, encarcerado é o fato. Sistema faz sucateado, é hilário. E assim se vai vivendo o evento, o absurdo, prenúncio, destino, conflito previsto. Escuto tiros e gritos, o último suspiro. Mente vazia, esquecida, perdida. Escuridão, depressão, vazio. A dependência, o grilo, o calafrio, o filme. A decadência extrema, a violência suprema. Desigualdade é o tema, adrenalina na veia. Mais uma vela acesa, mais uma vida se apaga. Mais uma mina estrupada, a justiça é cega, é falha. Protege o velho canalha, com sua grana que banca sua influência e fama, a injustiça, a trama. Quem pode mais é que ganha, Brasil se afunda na lama. Me vem na mente, eu tiro o arrepio, o aviso. Mais um menino perdido, tratado tipo um lixo. Final severo, castigo, perdão, suplício a Cristo. Guerras, derrotas, sem glórias, a mãe senhora que chora. Guerras, derrotas, sem glórias, pobre senhora que chora. Deus me livre. A verdade é na humildade, então daquele jeito. Nos versos da canção, informação, conceito. Trago no peito, irmãos, vários que jaz no gueto. Sofrimento, a dor não passou com o tempo. Resto lágrimas, lamento, exemplo. Que o esforço não tá morto, mas que vivo ativo. Se esquiva da covardia, agonia, distintivo. Pelo certo eu sirvo, independente do problema. Eu sei, tem solução, Deus é maior, força suprema. Divindade extrema, que nos dá vida plena. No sentimento a rima, o amor rouba a cena. Sem egoísmo, grande é o positivismo. Vencer é preciso num mundo agressivo. Em meio vários corações passivos, busco na união uma força necessária que ameniza a solidão na multidão precária. Desafeto, desamor, desumanidade. Sofredor, refém da falta de oportunidade. Emprego escasso, restrito espaço. Reivindique embaço, faço. E você não se deixe perder pelo cansaço. Não é fácil, porém sobra exemplo. Aqui vários talentos, no grafite, mano, lapicha. Considero morar aqui dentro e vários que na responsa segue humilde, firme na paz. Mas que falta faz, vários que já as lembranças traz. Na mente fraqueza, revolta, tristeza. Mas temos que ser forte pra enfrentar os problemas do mundo, do crime, do tiro, do vício, da morte. E até quem não vacila, que de sorte que escapa do azar, que quer te levar a arriscar você do mapa. Mente fraca, quem se atrasa, empaca, não se define. Se quer viver decente ou quer morrer no crime.